O dia 29 de maio na história. 1912, a Grécia e a Bulgária se uniram contra a Turquia. O conflito ficou conhecido como Guerra Balcânica. 1953, os alpinistas Norgay, Tenzing e Edmund Hillary foram os primeiros homens a alcançar o topo do Monte Everest, o ponto mais alto do globo terrestre. 1976, o presidente Ernesto Geisel inaugurou a usina hidrelétrica de Marimbondo no Rio Grande, em São Paulo e entre São Paulo e Minas Gerais. 1984, Cubatão, em São Paulo, entrou em estado de alerta por causa da poluição. Este foi apenas um dos 15 alertas recebidos pela cidade naquele ano. Esses são os fatos que fizeram o dia 29 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.